5972 na Ponte Espera, está pronto. E o 5972, visual com tráfego final de 3 milhas, 1-0. Afirmativo. Faz a passagem do Boeing ali e mantém 1-0, Rio 5972. Faz a passagem ali e mantém, Rio 5972. Total 9907. Ao 907, vai descer para 2000 pés, a chegada é a bom, reportável está no ILS. 1-0, não vem ajuste. Para 2000, reportado em ILS, com 1016. 1016, afirmativo. Solo aos 38, direita, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo Pátio 3, para o 07, 5809. 5972, livre decolagem 1-0, vento no 50 graus, 079. Livre decolagem para o 5972. O 972 decolou os 40, chame o controle 120.80, bom voo. Controle 720.8, muito obrigado, muito boa noite. Fator de Salvador, boa noite, é o Rio 5972, decolou, está cruzando 1.500 pés na subida da El. Rio 5972, com dados na debate, 320 da El Vigilância. Da El Vigilância, Rio 5972. noite, o voo no 606, ainda sai no para 150, centro de informação Delta. 606, estou agitado, desce para 2010, 106 é o ajuste, resposta brisada. Estou de TAP, desce para 2000 com 16, dado no 606. 972, estou de lida. A prodileda aí, 5972, obrigado. Recife, 1251, 1235. Recife, 1251, 1235. comandante, eu vou no 714, tem isso aqui. Vou no 714, desço para 2010, ajuste no 096, projetado, resposta brisada, LS. 2000, vou no 096, projetado e repassar estabilizado, vou no 714. Total 9907, torre 186, Barbosa. Torre 186, com pista vista. Torre total 9907. Total 9907, vento 150 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10, cheque trem. Lá embaixo e travado, total 9907. Confirme para o solo. Ah, peraí, zona 510. Mateo aprovado nível 330, via Peruí 58, Arago DCT. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda, transponder 54 no 7, controle 120, decimal 8, 0. 330, via Peruí 58. Decolada 10, Puca, Caju, curva esquerda para decolar, 54 no 7, transponder, controle 108, transponder 510. 3152 da TAM, cotejamento correto, chame pronto em 186, informação em curso Delta. Gente, 186, assente da Delta, tô 3153. Só logo 1805, assente da Delta. 1805, Natal, aprovado nível 370, via peso 10. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 54 no 5, controle 120, decimal 80. Entendi, 1805, autorizado para Natal, nível 370, eu preciso 10. Puca Zipar, decolando da 10 com curva esquerda. 54, 15, transponder 2080, é o controle. Boa noite, 05, cotejamento correto, chame no 186. 186 para o táxi, Samará. Zero cinco, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Tá 9907, solo 55, direita, táxi via Alfa, quilo pátio 3. Direita via Alfa, quilo pátio 3, tá 9907. 643, informação Delta, boa noite. Pula 63, eu desci para 4.010, a chegada é a Bonfio, o ajuste no 0, 1.6. 4.000 na Bonfio, no 0, no 6, gol no 643. Localizador no 606. 606, complete a aproximação, torre 286. 286, obrigado. Para o táxi com 115 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternar Maceió. Gente, táxi até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 6, gol no 805. 10 no 6, até o ponto de espera, vai reportar pronto, gol no 805. Salvador, bom dia, gol no 606, passando estante, embaixada travada. Bom dia, gol no 606, ciente, livre pouso no 0, vento no 5, 0 grau, 069. Livre pouso, gol no 606. Após a passagem do tráfego da companhia na curta final, ali mantém no 0. 2230 para o 150, só está para o EDITAP. Para o EDITAP, então, tem coisa lá no 9, desce para o 050, chegada a mar, 10 no meio ajuste. Para o EDITAP, 050, 10 no meio ajuste. 606, solo 01, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, para portão 05, 160. A sua escuta? Afirmo. Uno 805, vento no 40 graus, 0 meia dúzia de nós, livre decolagem no zero. Solo Salvador é o azul 4209. Azul 4209, prossiga. Nós já recebemos, nós já obtemos autorização, a gente teve um atraso aqui e só confirmando se permanece o mesmo código 5172 e a autorização. Azul 4209, aguarde um minuto, vou checar com o Centro Recife. Ok, aguardando. Decolou 03, chame o controle 1-2-0-10-1-8-0, bom voo. 2-0-8-2. 1-8-0-5, boa. 1-8-0-5, contato na decolagem, submantenha 370, Puka. 370, na Puka. Azul 4209, na escuta? Na escuta, só. Só confirmando, sua autorização com fins 380 aprovado, via Pesolon no 6, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, pois voa direto bridge, com curva direita, transponder 5172, controle 1-2-0-8-0. Ok, confins 380, Pesolon 1-6, decola da 10, Leda, saída da EL, Leda bridge, aciona 5172. E controle 1208. Azul 4209, cotejamento correto. Para acionamento, chame 1-86. Acionamento 86, boa. Autorizador, eu vou 714. 714, complete aproximação, torre 18-6. Completa 18-6, bora.